diretamente do Pedregal. Grito hábil no ar, ressuscitando no meio da multidão. É rap nacional, o som tá aí. Acho bom você me escutar. Tem uma coisa engatilhada pronta pra disparar. E uma levada criminosa você pode ganhar. Que a verdadeira malandragem não pisa na bola. E o verdadeiro bandido fugiu, foi da escola. Nós só falamos a verdade, nada de histórias, é. Compara essas palavras com a rajada de pistola. Guetuado tá na rua, no trabalho ou em casa. Ah, por isso comumente a minha mente cria asas. A caneta é minha arma, no papel faço rascunho. A favela é minha casa, sou do gueto e me orgulho. Quatro caras tão na fita, a ideia é positiva. E se o som é de bandido, então tá aí nossa quadrilha. Vamos dar ele mais mesmo, se foda quem não acredita. E procurando melhoria, conosco não se meta. A rima é pesada, tipo um tiro de escopeta. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. É rap nacional, raciocínio é total. Aquele que não gostava, hoje tá pagando um pau. Muito fulano tira a gente e não olha pra frente. Quando cai no buraco, então se lembra da gente. Copiando fatalmente, tipo bote de serpente. Sai da reta, maluco, só pilantragem não rende. Eu tô aqui na balada, portanto, cara, eu defino. Uma rajada disparada, minha mente é meu gatilho. Perfurando o seu corpo, tipo arma de fogo. A lei aqui é severa e não dê bobeira no jogo. Saia da mão do sistema, se arrebenta ou entenda. A letra é violenta, mas a paz é nosso esquema. Se o jogo é o baralho, na mesa não tem otário. Voluntário, meu compadre, eu não falei por maldade. A lei aqui eu já disse, é severo e você sabe, o nervo tá agitado. Pega o tempo chegar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. No bate-rebate, lutando contra o sistema. Meia fala, eu valorizo, de vocês eu tenho pena. Com Deus nunca por baixo, pode crer sempre por cima. Eu tenho dom da levada e o poder da rima. É triste ver na nossa quebra estupros, assassinatos. A polícia tá na cola e nunca pega o culpado. Gueto é hábil, mano velho, chega de putaria. GH tá na batalha e toda a periferia. Levadia dia a dia com a bunda de fora e saca zero. É tipo Sheila Mello, vai pro inferno. É lugar certo aí, moleque, fique esperto, pois a corda tá aí. Então cuidado com a foca. Esta fera parasita, cuidado com a guilhotina. Paredão, artilharia, é você quem tá na mira. E quem atrasa o nosso lado vai prejudicado, fica. Então se liga na fita. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. Aê, o ferro aqui citado é a nossa mente. E o peso do calibre é o raciocínio. Que abaixo de Deus mantém a gente vivo. Aí, sistema, imagem do cão. Se liga na ideia, o nome é Luizão. O retrato falado da nossa favela. Que revela o dia a dia sangrento. Eu lamento, mano, o Léo tá na barca e eu também tô por dentro. Aqui quem fala é poeta, Pedregão é quebra. Favela predileta, sou terrorista. Se magoou sua ferida, véi, sai da reta. Engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. E uma rajada, camarada, você pode levar. O ferro tá engatilhado, pronto pra disparar. Nosso calibre é bem pesado, é bom se ligar. É bom se ligar.